em nós é que nós queremos primeiro ter para depois ser. E nós temos que ser com o Espírito Santo. Amém? Bom dia, amados. Alguém recebeu alguma palavra de Deus? Todos nós queremos ser edificados pela palavra de Deus. Se alguém tem uma palavra, nós queremos ouvir. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está escrevendo aos Efésios e diz que aquele que é poderoso para fazer muito mais. Esse é o nosso Deus. Não tem limites, como o Asaf estava expressando aqui, né? Não tem limites para o que Deus quer fazer. Ele é muito mais. Ele é mais. O João Nelson aqui diz, né? Nosso Deus é mais. Amém, queridos? Amém. Nosso Deus é mais. Ele é infinitamente mais. Aqui, essa palavra no grego, o João estava nos falando, que é hiper. Hiper é hiper, hiper, hiper, muito mais. Esse é o nosso Deus. E diz aqui que conforme o seu poder que opera em nós, ele já é infinitamente mais, mas a sua glória aparece quando nós a manifestamos. Amém? Então, ele está querendo que cooperemos com ele para que a glória dele seja vista em toda a terra. Nossos vizinhos, nossos amigos, nossos companheiros. E diz assim, o poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus. O cabeça e o corpo recebem glória de Deus. Nós precisamos ampliar essa visão que temos. O Senhor Jesus, o cabeça, a Igreja, o seu corpo, juntos. Nós precisamos ver esse mistério, né? Lembra que Paulo fala desse mistério aos Efésios? E ele diz, esse grande mistério, qual é o grande mistério? Cristo e a Igreja. Qual é o grande mistério aqui hoje entre nós? O nosso casamento. O casamento de Cristo e a Igreja é igual ao nosso. Cabeça e o corpo. Esse é um grande mistério. Mas aparece a glória do Senhor quando nós nos manifestamos. Então, todos nós somos chamados a sermos cooperadores dele. Aleluia! Aleluia. Ele é muito mais. Ele é muito mais. Ele é hiper. É mais demais. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Queria, então, continuar com aquilo que estava falando ontem. Nós vimos essa grande obra, esse grande ministério que tem o Espírito Santo, de levar a Igreja à santidade, de levar a Igreja ao crescimento. E desde que ele foi enviado pelo Pai, Ele está fazendo uma grande obra. E está fazendo uma obra em nossas vidas, não só pessoalmente, como no casal, como com os filhos, a família. E o Espírito Santo é responsável por isso. E ele busca cooperadores. Jesus disse que era para nós orar pedindo trabalhadores. O Espírito Santo quer que sejamos seus cooperadores. Para esse trabalho, não só homens que trabalham, mas que cooperam com o Espírito Santo. Não é fazer qualquer trabalho, é cooperar com o Espírito Santo. Essa é a grande obra que o Espírito Santo está fazendo em toda a terra, em todas as vidas. E desde que fomos então salvos, desde que tivemos uma experiência com o Senhor, todos nós, a palavra de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, queria que os irmãos abrissem. Vamos ler alguns textos juntos. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Podemos ler todos juntos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não só Paulo diz isso, mas nós também, que estamos plenamente certos. É assim, amados? Tu está plenamente certo que aquilo que Deus começou em ti, ele é poderoso para completar até o dia de Cristo? Aleluia. Então, não tem nada finalizado, não tem nada pronto. O que nos apropriamos pela graça do nome de Jesus, fomos por ele salvos, ele é o Senhor das nossas vidas, mas a obra continua pelo Espírito Santo. Ele começou uma grande obra, uma boa obra em nós, e eu estou certo que ele vai completar até o dia de Cristo. Então, pelo lado de Cristo, a obra está consumada. Ele, no Calvário, ele disse que estava tudo consumado. Nada mais precisava ser feito, ou nós poderíamos fazer qualquer coisa. Nós apenas teríamos que receber aquilo que ele fez. E quando nós recebemos isso, então tudo foi consumado. O Espírito Santo veio habitar em nós e temos uma obra consumada na nossa vida. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Mas Paulo, ao mesmo tempo, ele diz que há de completá-la até o dia de Cristo. Então, para Cristo, a obra está completa. E para nós, os seus discípulos, esta é uma obra em andamento. Nós precisamos, toda hora, ser transformados. Paulo ensina em Romanos 12 que é para transformar as nossas mentes. Esse lugar de decisão, esse lugar é importante para todos. Nossa mente precisa ser transformada cada dia. Então, é uma obra para nós, essa obra de Cristo, é uma obra que ainda está em andamento. Por isso que o Espírito Santo está fazendo essa grande obra em nós. Aí eu sou salvo, agora vou ficar assim. Não, não é assim. Nós somos salvos, vamos ser salvos ainda. Fomos no passado, somos salvos no presente e ainda vamos ser salvos no futuro. E isso é que queria trazer para os irmãos nessa oportunidade de ver essa grande obra que o Espírito Santo está fazendo. Essa não é uma obra de homens, essa é uma obra de Deus na nossa vida, a obra de transformação, de restauração da nossa vida. Todos nós, quando chegamos em Cristo, chegamos da pior maneira possível. Nós achávamos que era bonzinhos, que não tínhamos pecado, e depois, quando o Espírito Santo começou a nos mostrar que somos pecadores e que precisávamos de Cristo, então é que começou a aparecer os detalhes na nossa vida. E queria que os irmãos abrissem em 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Estava no segunda Pedro. Queria ler do 17 em diante, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Então, todos nós, né, muitas vezes nos deparamos com muitos conflitos interiores entre nós, e principalmente quando casados. Porque quando vai aumentando esta relação entre uns e outros, vão aumentando alguns conflitos, e principalmente na família. Quando a gente é só, a gente trata o assunto só. Ele pode ser mais delicado, menos delicado, é mais difícil ou não, mas tratamos ele em nós. Mas quando vem a esposa, ou vem o marido, e depois vem um filho, e vem outro filho, então fica mais complexo isso. Então, aparecem muitos conflitos interiores, pecados secretos, lembranças negativas, complexos, medo, ira, invejas, maldições, depressões. A igreja não está livre de nada disso. Nós temos o Espírito em nós capaz de nos pôr em liberdade em tudo isso. Mas do jeito que chegamos em Cristo, diz aqui que nós fomos resgatados não por ouro e prata, mas fomos resgatados do fútil procedimento de nossos pais, aquilo que eles nos trouxeram. Quando alguém é criado na casa onde há muitas mentiras, por certo, esses conflitos seguem muito tempo e precisam do Espírito para pôr em liberdade. Essa mentira é uma obra dele, do pai da mentira. E quando nós convivemos com os nossos pais, muitos não tiveram a experiência de ter esses pais convertidos, nós fomos ensinados de outra forma, e tudo que eles nos trouxeram, nos legaram, hoje o nosso fútil procedimento não é um problema dos pais, é um problema nosso. O nosso procedimento agora é que está diante de Deus, é o nosso procedimento que precisa ser curado. Não são os pecados dos nossos pais, mas aquilo que eles nos trouxeram hoje precisam ser dissipados da nossa vida, precisa ser curado entre nós. Então, não são só esses, mas nós podemos ler agora o texto de Pedro aí, nesse mesmo lugar, 1:13 em diante. Por isso, cingindo o vosso entendimento, está falando para nós, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nos chama a responsabilidade agora, não só aquilo que nós recebemos dos nossos pais, que nós precisamos tratar, que precisamos resolver diante de Deus, por obra do Espírito Santo, mas também os nossos pecados, aquilo que nós cometemos sem a influência dos nossos pais, mas o nosso pecado mesmo é que precisa ser tratado e curado. E é isso que ele diz, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nos chama a nossa responsabilidade. O Senhor já é santo. Nós é que precisamos ser santos. Então, não é dizer assim, ah, se o Senhor quiser me fazer santo, ele vai me fazer. Não é assim. Diz para nós, sede santos. Então, nós é que precisamos que o Espírito Santo que habita em nós, nós queremos cooperar com ele e manifestá-lo na nossa vida para sermos curados, livres de todo conflito, de toda situação que ou herdamos dos nossos pais, ou nós produzimos em nós na nossa vida. Esses dias estava conversando com um adolescente, estava ministrando com ele, ele estava com um problema de pecado de masturbação. Menino, podia ter origem nos pais por causa da prostituição, por causa da impureza dos pais, isso poderia ter se manifestado. Mas não, ele aprendeu com outros amigos essa prática e começou a praticar. É pecado dele, ele tem que tomar a sua iniciativa de ser totalmente transformado, ser santo, em todo o vosso procedimento, diz aqui. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, nos chama a responsabilidade. Não é só um problema que pode ter vindo dos nossos pais, mas um assunto que é um problema que ele gerou, ou nós geramos. Ontem falávamos sobre a ira, né? Temos que tratar com isso, não vamos ficar a vida toda na igreja sendo irados. Ou com a nossa esposa, ou com os nossos filhos. Tem palavra de sobra nas escrituras e como deve ser o nosso procedimento com a nossa esposa, com nossos filhos, com nosso marido, com os vizinhos, com os incrédulos, com a igreja. Então, a ira não deve permanecer, ah, mas o meu pai era assim. Pois então, é a hora de tratarmos as coisas que ficaram para trás. Ou Deus não tem tudo isso escrito? Diz que tudo está escrito e determinado? E nós, então, precisamos que o Espírito Santo nos traga total cura, não só nas coisas que herdamos dos nossos pais, mas também nas coisas que nós pecamos e trouxemos para a nossa vida. Então, nós todos somos salvos por graça de Deus, né? Todos nós tivemos essa graça de Deus, né? E nós temos uma posição, então, em Cristo, bem clara, que fomos salvos por Ele. E o Espírito está nos libertando cada dia. Essa é uma posição que temos. O Senhor já fez essa obra. E a nossa posição é essa. E como é a nossa experiência, então, com Cristo? Paulo nos ajuda, trazendo um testemunho pessoal dele, quando ele diz assim, aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. A posição de Paulo, ele sabia que não devia fazer determinadas coisas. Essa é a posição de Cristo. Mas a nossa experiência, às vezes, está distante da posição em Cristo. E daí é que vem os conflitos. Daí é que surgem as necessidades na nossa vida. Mas eu não sou salvo? Por que esse sofrimento? Por que essa impureza? Eu atendi a muitas pessoas na congregação. Eu nunca podia imaginar na minha vida, 30 anos atrás, quando comecei a ministrar sobre isso, que um homem pudesse ser um efeminado ou um homossexual dentro da congregação. Eu não podia entender. Não podia, eu ficava... Hoje a história é outra. Porque isso foi crescendo, um pecado, e foi crescendo tudo isso. Mas naquela época não era assim. E vários homens na congregação tinham problemas nessa área. E precisava ser trazido. Precisavam ser libertos. A posição deles, eles sabiam que estavam em Cristo. Eram santos. Mas a experiência deles era de luta. Luta de impureza, de pecado, de tentações sérias e que levavam-os à queda. E o que fazer com esses homens? Ou mulheres também? O que fazer com isso? Jogar fora? Isso é diferente de um pecado de mentira? É diferente de um pecado de adultério? Está tudo diante de Deus. Uma criança criada num lar onde é tratada com tanta... Um menino, por exemplo, tratado em casa, com toda a delicadeza, brincando de boneca, por certo vai ter conflitos depois. Mas a mãe e o pai acham aquilo bonito. Eles queriam ter uma mulher e veio um homem. Deus errou com eles. É isso? Isso está... Isso disseminou aí. Hã? E isso que aparece na sociedade agora, milhões saindo pelas ruas para proclamar uma mentira do diabo na vida deles. Está ouvindo o pai da mentira. E pregando isso, e acreditando na passeata gay. É isso aí. Bom, todos vocês têm lido, têm ouvido tanta coisa, né? Mas tem pecados que surgiram lá dentro de casa. Eu tinha um primo, ele ainda vive, esse rapaz. Ele começou com a mesma época que convertemos, ele se converteu. Ele começou a andar com os irmãos como eu comecei a andar. E ele foi criado por minha tia assim. Dor aqui, dor ali, coitadinho. E a vida toda. A minha mãe mandava nós ir para brincar e brigar e não sei quanta coisa. E ele dentro de casa, tratado assim, entende? É... E isso parece uma beleza, parece que é santo, parece que, mas esse menino é uma beleza. Está lá numa vida que não presta. Isso que se encontrou com Cristo. Tem que ser tratado algumas coisas. Ah, mas será lá do tempo do meu pai, do meu avô, do meu bisavô? Não importa. Nós temos o Espírito Santo presente na nossa vida. Ele sabe toda a nossa história, sabe a história dos nossos antepassados. Quando nós vamos ver mais adiante, nós vamos ver que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, diz o Senhor. Ele está lá atrás. Um pai que era bêbado lá atrás, ele vem embora. Esse espírito de bebedice vem embora. E se tu não encerra a vida desse espírito presente, continua pelos nossos filhos. Por isso que Asaf ontem, quando cantou, estava nos falando de nós tapar as brechas. Vocês não têm dificuldades em casa com os filhos? Bom, tem muitos que eu acho que nem filhos ainda têm. Né? Outros já têm até netos aqui. Glória a Deus. Mas Alzira e eu tivemos que encerrar determinadas coisas que vinham dos nossos pais, ficaram até nós. Agora não vai adiante. Nossos filhos, não mais. Mas nós, até mil gerações, ele diz que faz misericórdia para conosco. Então nós temos que ir até isso. Ah, mas eu já sou salvo. Não, não é assim. Nossa experiência, as nossas lutas em casa não são pequenas. Todos nós, se cada um pudesse falar, iria contar as suas lutas. Tem um irmão na congregação, agora ele está em outra congregação. Esse irmão tinha uma dificuldade na vida financeira que era tremendo. Estava com dívidas sobre dívidas, família mal, tudo mal. E ele veio para estar comigo e um companheiro meu, nós dois iríamos ministrar com ele, e tinha uma salinha de aconselhamento, e eu entrei na frente para acender a luz dessa sala, e eu acendi a luz, estava escrito assim na parede, homossexual. Eu olhei aquilo, entramos, ele entrou, e entrou meu amigo junto, meu irmão, fechamos a porta, e esse meu amigo disse assim, começou a falar da homossexualidade dele, disse assim, olha, Deus me revelou o dia, a hora, tua roupa, como tu estava, assim, foi descrevendo todos os dias que ele se prostituiu. O camarada não pôde dizer nada. O Espírito Santo sabe todos os nossos dias. E não era um problema financeiro por financeiro. Era uma outra área. E que tinha influência na sua vida. E quando o Vilmar falava sobre esse assunto com ele, eu disse assim, olha, quero dar testemunho porque eu, quando entrei, eu vi uma palavra escrita aqui no muro, aqui, nessa parede. Para testemunho de dois. E ele confessou todo o seu pecado. O Vilmar disse para ele, tu quer saber como tu estava vestido no dia tal? E com quem tu te encontrou? Fica tudo revelado. Ficou tudo claro. E esse homem foi liberto. Pôs sua vida financeira em ordem, claro, daí teve que tratar, né? Ele tinha um emprego só, teve que ter dois. E trabalhou como um bicho. Até que botou a vida dele toda em ordem. Então nós não sabemos onde é que está a raiz do problema. Mas temos um Senhor que sabe todas as coisas. Nós precisamos estar abertos. Não é ser salvo por ser salvo. Nossa experiência tem que estar de acordo com a posição que temos em Cristo. Amém, amados irmãos? Então, como Deus opera em nós a libertação? Eu ontem pedi para o Jardel, né? Conseguiu fazer, amado? É? Vou projetar um quadro aqui, que é o nosso quadro de vida, e nós vamos estar atentos. Como opera essa libertação em nós, essa cura em nós? Todos nós fomos criados lá, se vocês leem Gênesis e depois leem 1 Tessalonicenses 5:23, vocês vão ver que nós somos espírito, alma e corpo, todos nós. Para os incrédulos, espírito e alma é a mesma coisa. Para nós, não. Vocês abram no Salmo 16, estava lendo hoje de manhã esse Salmo, e aqui tem um exemplo de como nós fomos criados. Pode ficar projetando assim, né? Não tem problema. Salmo 16, versículo 9. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Aqui está dizendo essas três partes num homem. Essas três partes. Aqui, quando fala de coração, muitas vezes no Novo Testamento, coração é alma e às vezes é espírito, quando aparece essa expressão do meu coração. Mas aqui está distinguido, o meu coração está falando da alma, o meu espírito exulta, está falando do espírito do homem, e até o meu corpo repousará seguro. Isso é o que o salmista está cantando aí, né? Então, nós somos assim, criados por Deus, ó. E lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que é para nós conservar espírito, alma e corpo íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. É nós que temos que fazer isso. Não é Deus. Deus já fez a sua obra. Agora nós é que temos que concordar na nossa experiência da posição que Deus já nos fez. Então ele fez espírito, alma e corpo. Diz que o espírito... Ele fez o corpo, Deus lá no, em 2:7, ele diz que fez, moldou de barro aquele corpo, e ele soprou o espírito dele, ele soprou naquele barro e surgiu a alma vivente. Assim nós, todos nós somos criados assim. O que aconteceu quando nós encontramos Cristo e recebemos a Cristo em nosso coração, a primeira parte da nossa salvação, como está escrito lá em cima, a primeira parte foi a justificação. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós fomos justificados. Ou seja, nada podemos acrescentar à obra que Cristo já fez. Isso temos dito várias vezes, né? Nós fomos justificados, somos justos. Essa é a nossa posição em Cristo. Mas vocês vão ver que a nossa experiência em Cristo não é de tão justos assim. Não é? Mas nós já fomos justificados. Então, o que, que foi justificado na nossa vida? O nosso espírito. O lugar onde Deus reservou para a sua habitação no homem. Ele ali, então, nos justificou. Nós fomos aceitos por Deus, conforme está em Romanos 5:1, e fomos libertos da culpa do pecado. Tudo isso acabou. O Espírito de Deus, ele ofereceu o sangue de Jesus e nós fomos lavados no sangue. Estamos justificados diante de Deus. Essa é a nossa posição em Cristo. Está bem assim, amados? Todos compreendem isso? Nenhuma dúvida? Então, nós fomos justificados. Isso é uma obra que aconteceu no passado, pode ter sido ontem, pode ter mais anos, mas sempre o tempo é no passado. E essa operação foi imediata. Conforme diz em 2 Coríntios 5:17, diz que aqueles que estão em Cristo agora são novas criaturas. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram nova. Mas se tudo se fez novo, por que, que eu ainda tenho problemas interiores na minha vida? Por que que eu ainda luto com problemas de impureza? Por que que eu ainda luto com problemas financeiros e outros tantos problemas? Mas não diz que eu sou uma nova criação? O que está certo e errado? Eu preciso compreender assim, ó. Em Cristo agora o meu espírito foi justificado e eu agora sou uma nova criatura e o meu espírito está pronto. Foi oferecido sangue em favor dele. E quando nós falamos de salvação, nós estamos dizendo que foi salvo o espírito, a alma e o corpo. Salvação é uma palavra muito grande. No grego, soteria é a palavra no grego. É uma palavra que fala de cura, fala de salvação, fala de prosperidade, fala de libertação. Então, quando nós falamos de salvação, ah, eu fui salvo, tem que ver o que foi salvo. Eu fui salvo no meu espírito. O sangue de Jesus me tornou justo. Eu fui aceito por Deus e eu não tenho mais culpa do pecado. Assim, amados? Aleluia? Te alegra nisso? Obra completa do Senhor. Se lê Hebreus capítulo 9, diz que antes era oferecido o sangue de um touro. E como um sangue de touro poderia libertar alguém? Mas o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, ele é oferecido. Cada vez que eu peco, cada vez que tu peca, esse sangue é oferecido para manter o nosso espírito totalmente justificado. Se nós tombar agora aqui e morrer, não importa se ainda não fomos libertos de tudo, mas fomos aceitos por Deus, fomos justificados. Não tem nenhuma honra para nós, Ele é que pagou na cruz o preço disso. Por isso a glória para Ele. Ele é glorioso porque Ele fez essa grande obra. Isso aconteceu no nosso espírito. Agora, no tempo presente, está acontecendo na nossa alma a santificação. E esse é o processo de salvação que temos. Agora, nós temos que tratar dia após dia das deficiências da nossa alma. É progressiva essa operação, diz no quadrinho esse da direita. É progressivo. Se vocês abrem Filipenses 2, capítulo 2 de Filipenses. Alguém pode ler para mim, que aí não gastamos tanto tempo. Alguém que acha, lê para nós. Capítulo 2, versículos 12 e 13. Não precisa nem pedir, né? Fala, varão. De sorte que, amados, assim como a serpente obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém. Então aqui está dizendo assim, ó, para nós: desenvolvei a vossa salvação, na minha tradução, na tua, está parecido, né? Não tem problema. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Daí vem a pergunta, mas eu não sou salvo? Por que que eu tenho que ainda fazer alguma coisa pela minha salvação? Então, a palavra é essa: meu espírito foi salvo, é uma obra imediata. Agora a minha alma está sendo santificada de um modo progressivo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor cada dia. Está bem assim, amados? Nós fomos separados para Deus. Isso é o que quer dizer santificação. Nós somos separados para Deus e fomos libertos do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós, cada dia. Por quê? Por essa obra de santificação. Fomos separados para Deus. Somos santos. Estamos sendo santos. Vamos ser santos. É isso, amado? Aleluia? Depois vai falar do nosso corpo, que também temos que apresentar ele íntegro e irrepreensível. Então, vai aparecer essa outra área de salvação que chama-se glorificação. Quando nós vamos ter o nosso corpo glorificado, vai ser no futuro, e essa é uma obra a ser consumada, conforme Romanos capítulo 8, se nós ler o texto, não vamos ler, mas vocês podem copiar aí, isso vai ficar projetado. Isso aqui, amados, se a gente compreende bem isso, enxerga isso aqui, nós não vamos andar confundidos. Nós precisamos ser libertos, mas nós já não somos do Senhor, somos. Mas precisamos ser libertos. Amém? Para acabar com esses conflitos, com essa situação toda que volta e meia aparece na nossa vida e nos atrapalha bastante, né, amados? Então, desde Adão, com o seu pecado, né? Qual foi o primeiro pecado lá que apareceu lá em Gênesis? Isso. E o segundo? Medo. Terceiro? Ira. Quarto? E assim vai. Ali aparece morte, que daí os filhos dele, um matou o outro, apareceu assassinatos e ali vem embora. E tudo o que acontecia é na alma. Medo é na alma, ira é na alma. Diz que procede do nosso coração. O texto de Marcos, capítulo 8, Marcos 8 fala que é do coração que procede todos os maus desígnios. 8, não, 7, 7, 21. O que sai do homem, isso é que contamina. Não é o que entra, o que sai, disse Jesus. E o que sai? Maledicência, impureza. Aí é que sai o mundarelde. E aqui Jesus diz, né? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza. E aí vai. E aqui, coração é alma. Porque o espírito está pronto. Foi justificado. Claro que nós temos que manter o nosso espírito limpo, puro, porque lá no nosso espírito tem três funções: consciência, comunhão e intuição. Essas três funções precisam estar sempre lavadas no sangue de Jesus. Paulo fala a Timóteo várias vezes de ter uma consciência pura, limpa. E não está falando para Paulo de consciência uma coisa da alma. Consciência não é uma função da nossa alma. Consciência é uma função do nosso espírito. É uma relação com Deus. É o certo e o errado segundo Deus. Não é o certo aquela árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Lá não é um problema de consciência. A consciência do homem é a relação dele com Deus. Ele obedeceu, como diz o texto que nós lemos, e ele agora precisa desenvolver a sua salvação. E aqui está falando dessa consciência limpa. Isso está falando do espírito que nós precisamos manter. E se vocês abrem em 2 Coríntios, capítulo 7, aqui diz, ó: tendo, pois, amados, tais promessas, várias promessas que ele fala, Deus diz que habitarei e andarei com eles, estarei no meio deles. Daí, depois dessas promessas, diz assim, ó, 7:1, purifiquemo-nos de toda impureza. E aqui está falando do espírito. Olha lá. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ou seja, nós precisamos manter a nossa consciência. E Paulo fala ao discípulo dele dizendo, mantenha a tua consciência limpa, pura, lavada no sangue, sempre. Consciência para com Deus. Não é assim que é a nossa consciência para com Deus? Nós temos que ter clareza que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, nós o amamos. Consciência para com Deus. Isso é no nosso espírito. E o nosso espírito está pronto, mas nós precisamos mantê-lo. Está bem? Quando a gente diz assim que está tudo feito lá, quando Jesus disse assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele estava falando dele, ele não estava falando dos discípulos dele, que nem sabiam que diferença havia entre espírito e alma. Mas Jesus sabia, ele disse assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem ele estava falando? Ele estava falando dele para os discípulos. Ele disse assim, meu espírito está pronto para com Deus, mas eu estou numa luta para salvar vocês. E isso custou a vida dele. Ele estava numa luta, Jesus. O espírito dele estava pronto. Assim como o nosso espírito está pronto. Se Deus nos chama para ele agora, todos os que são chamados agora para ele estão pronto. Mas se nós temos a oportunidade de viver uma vida vitoriosa em Cristo, então nós temos que tratar essa alma. Essa alma aí precisa ser tratada. Tem muitas deficiências. Aqui, alma no grego é psique. E deu a palavra para nós, né, em português, psicologia, psiquiatria. Esse é o ramo que dá mais dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Porque a população toda está com problema no psique. Está com problema de alma. Os consultórios estão cheios. As clínicas estão cheias. Os hospícios estão cheios. De gente com problema na sua alma. Presídio está cheio. Psique. Hoje, tem profissionais dando remédio para sorrir. Já viram uma bula de remédio? É, eu não estou brincando, estou falando sério. Remédio que te faz rir. Toma um comprimido. Parece que ficou tudo uma beleza. Não me lembro que tem um problema aqui. Mas, claro, tirou a mente da pessoa fora. Daí ela nem sabe o que está acontecendo. Ah, todo mundo preocupado com o banco, eu não. Mas, olha, está cheio disso aí, amados. Mas com nós não é assim, né? Com nós não é assim. Nós precisamos tomar a verdade de Deus e começar a praticá-la. Essa grande, aqui diz, desenvolvei essa salvação. Em Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2. Quando a Bíblia tranca as páginas, a gente folhear rápido e não dá, né? Diz assim, capítulo 2 de Hebreus, versículo 3. Assim diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se não levarmos a sério, nossa alma precisa ser conservada íntegra e irrepreensível até a vinda de Jesus. Nós estamos aguardando a volta dele, mas tem que ser assim. É desenvolver a nossa salvação com temor e tremor e não negligenciarmos essa tão grande salvação. E não está falando da salvação no espírito, está falando dessa grande salvação na nossa alma. Aqui é que estão os conflitos. Aqui a alma tem cinco funções, não, três funções, a nossa alma. Intelecto, vontade e emoções. Aí está o grande problema. E a vontade é forte, e as emoções são fortes, né? Tudo é forte nesse lugar. Tu não pega ninguém fraquinho. Pode ser um cara que está lá acabado. O cara está acabado. Ele não tem força para se matar? Nós não estamos orando por esse rapaz aí? Por que que é? Porque ele tem vontade tão forte de se matar. Deficiência na sua alma. Intelecto, mente, isso é um manancial, né? Cada mente aqui, bah, tem uns que estão pensando nos filhos. Bah, será como é que está o Joãozinho? Como é... Mamãe, eu deixei com a avó. Mas como é que está? Pai, fica numa aflição. Ah, mas como é? Ah, eu não aguento mais. Fulano, vamos embora daqui. A alma. É, vamos dar uma ligadinha. Olha, de... é. Ontem o Azaf disse assim, Rosana, de duas em duas horas, vamos ligar para o André. De duas em duas horas. Não tem, eu não estou falando de nada negativo, não estou dizendo para dizer que eles estão errando no trato com o André. Não, estão cheios de cuidado. Mas quando esse cuidado, é exagerado, deixa a nossa alma cheia de problema, cheia de conflitos. Nós, às vezes, perdemos a oportunidade com Cristo de louvá-lo, de engrandecê-lo, por causa dessas pequenas coisas que aparecem. Ah, hoje eu estou numa tristeza. Olha, não me chama para nada, eu não vou atender telefone, eu não quero saber de nada. E entra para dentro do quarto dele, mas não é para estar com Cristo, é para estar naquele ninho onde Satanás, ele sabe tratar. Ele dá rosquinha, ele dá... Ele lá, ele trata bem. Ele faz tudo que a nossa alma gosta. Tudo. Ele nos mente. Ele nos diz que somos um grande homem. Ele diz assim, vocês são salvos. Até quando a gente vai orar, né, Pai? É. A nossa mente... É. É bem assim. Olha aí. Agora. Aleluia. É isso aí. Vamos levantar um pouquinho. Depois nós continuamos. A alma não vai sair daqui, viu, amor? Queridos, tem o coffee break e a gente queria tirar uma foto com os casais, tá? Aproveitar essa paisagem aqui, maravilhosa. De sentimentos, de emoções, mas amor é Deus. As misericórdias de Deus não têm fim. O amor de Deus, Deus é amor, não tem fim. Ele está envolvido com nossas vidas até o fim. Jesus, quando orou a oração de João 17, ele diz que Deus nos ama como amou o seu Filho. Nós não podemos entender isso. Deus é amor. Ele nos ama de fato. Ele é amor. Quando nós falamos que o fruto do Espírito é amor, nós estamos dizendo que o fruto do Espírito na nossa vida é Deus. Deus se manifesta em nós. Então, nós estamos vendo aquele quadro ali. Sabemos que Deus está tratando no presente com a nossa alma. Já fez tudo pelo nosso espírito, está tratando com a nossa alma e nosso corpo junto, porque quando nós estávamos sem Deus, o nosso corpo é que dirigia a alma. Nosso espírito estava separado de Deus e nossa alma era conduzida por nosso corpo era conduzido pela alma e nós vivíamos em constante atrapalhação. Quando o Senhor veio reinar em nós, mudou. Ele habita em nós e Ele dirige o nosso espírito, alma e corpo. Estamos cheios de garantia com isso. Paz não é um sentimento. Paz é o governo de Deus sobre nós. Quando nós dissemos que estamos em paz, nós estamos dizendo que estamos embaixo do governo de Deus. Fruto do Espírito é paz. Estamos embaixo do governo de Deus. Não andamos de qualquer jeito. Ele governa a nossa vida. Quando nós dissemos que Ele é o Senhor mesmo. Ele governa. Ele nos dá paz. Quando os judeus iam guerrear, tinha uma lei de que eles deveriam mandar alguém onde eles iam guerrear se essa nação dissesse que queria paz, aquela bandeirinha branca, né? Isso é um sinal. Então, vinha paz para aquela nação e eles passavam a ser servos de Israel. Nós queremos estar em paz. Temos que estar embaixo do governo de Deus. Uma bandeirinha, né? Eu uma vez fiz isso. Eu, para me manter controlado, tomava 6 tipos de remédio diferentes. E um dia, o Senhor pôs fim a isso. Começou a governar a minha vida. Nunca mais precisei de remédio. Não estou com isso dizendo que os irmãos que precisam tomar remédio não tomem remédio. Mas a minha depressão era muito grande. E o Senhor queria tomar ela para Ele. Porque assim Ele tinha subido na cruz. Para tomar tudo que era ruim da minha vida ficasse cravada nele. Estou livre, completamente livre. Ele quer pôr todos nós em perfeita liberdade. Não é só na depressão, em todo vícios, drogas, qualquer coisa. E Ele é poderoso, Ele é mais, né? Como é que nós vimos hoje? Hiper. Boa a tua palavra. Mais do que hiper. Deus é mais. O Asaf vai compor um cântico. Deus é mais. Já tem? Nem precisa, né, Asaf? Nem pedindo, né? Já tem. Deus é mais. Deus é muito mais. Então, a cura da nossa alma é o propósito. O propósito da cura é dar liberdade para que um discípulo decida viver definitivamente livre para amar e servir ao nosso amado Senhor Jesus. Hoje de manhã nós cantamos o cântico referente a Isaías 61. E conta a história que Jesus estava na sinagoga em Nazaré e deram o rolo para ele ler, e é uma coisa do Espírito. E o Senhor leu que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele leu todo esse texto E essa é a obra de libertação das nossas vidas. Aqui diz pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Tem cadeias que prendem os irmãos e precisam ser desfeitas, quebradas. Pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Acabou a culpa. Acabou a escravidão. É um novo ano. É dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram e pôr em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória e edificando os lugares antigamente assolados. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É abrangente essa obra de Cristo, né? Cidades vão ser livres. E quando ele terminou de ler essa parte do profeta Isaías, diz o texto lá em Lucas 4 que ele sentou e disse que hoje se cumpriu essa escritura, essa palavra. Resolvido. Acabou. Estava resolvido. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Agora ele está dentro de nós. Não foi por que nós somos mais do que Jesus, não. Mas o Espírito de Deus agora, esse que estava sobre Jesus, está sobre nós para fazer essa mesma obra que ele fez. Não podemos pensar em ajudar os outros, pôr em liberdade os cativos, os oprimidos, se não for por esse ministério do Espírito Santo. Nós não estamos falando hoje aqui em ajustes psíquicos. Eu não entendo nada de psiquiatria, nada. Nem de psicologia. O Espírito Santo é o que põe em liberdade as pessoas. Não só apresentando a salvação por meio de Jesus, mas pondo em liberdade a todos. O Espírito Santo faz uma obra muito tremenda. Ainda em Isaías 10, 27... esse texto diz: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da unção. Nas traduções mais antigas, em vez de gordura, como aparece aqui na minha, está falando em unção do Espírito. Naquele dia, o Espírito vai tirar o peso do teu ombro, do teu pescoço, e despedaçar tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 12 diz: desembaraçando de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem pecados que ficam grudados e precisa esse peso ser removido. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Essa é a grande obra de Jesus. E ele deu autoridade para fazermos a mesma coisa por causa do Espírito Santo que habita em nós. Queria entrar em algumas áreas agora da alma. Queria falar um pouco sobre o texto de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Por porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Você sabe o que é carne? Carne é quando alma e corpo andam juntos, independentes do Espírito de Deus. É como nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. 10:3, 2 Coríntios 10:3 em diante. Então, embora andando assim, não militamos segundo essa carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo está dizendo que as armas que nós dispomos para essa obra não são carnais, ou seja, elas são armas de Deus, armas que são poderosas de Deus, ou seja, dadas pelo Espírito de Deus. E para três coisas ou quatro importantes aqui. Ontem me lembrei de uma quarta que está aqui, por isso que estou falando das três que são comuns de ver aí. Diz assim, ó, essas armas, elas destroem fortalezas. Elas anulam sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E depois essa outra que estou falando. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas são as armas que dispomos de Deus para destruir com essa obra que foi feita por anos na vida, ou quem sabe até antes de nós nascer. Tinha um menino que tinha medo de tudo. Ele não queria que a mãe dele mais saísse de casa, tinha medo que ia acontecer um daréu de coisas. E às vezes a gente pensa que é coisa de criança, mas o menino tinha medo de tudo. Não queria mais ir à escola, e daí Moisés me pediu que desse atenção. Conversei com os pais e fiz eles vir para conversar com Alzir e comigo. Começamos a conversar com eles, eles explicaram tudo o que já sabiam do filho. Ela tinha se socorrido de coordenadores da escola, psicólogos, psiquiatras, e já estava até sob efeito de medicação o menino. E a situação era grave, assim. Começamos a conversar com eles e ela falou que o médico tinha dito que o menino tinha um problema de síndrome de pânico. Aí ela falou isso. Pânico vem da palavra Pan, que é um deus grego. E esse Deus exige vidas para ele. As pessoas sacrificavam os filhos em oferta a esse Deus Pan. Porque se não houvesse sacrifício, ele provocava isso que nós chamamos de pânico. Problema de um ambiente fechado, altura, parece que vai dando uma fobia, né? E estavam medicando o menino por causa disso. O Senhor trouxe revelação. Perguntei a ela se ela já tinha abortado. E ela olhou para o marido. Eu disse, está aí o assunto. uma coisa escondida, não tratada. Daí ela perguntou para o marido, posso falar? Deus bate, ele é mais, né? Ele bate com exatidão. Ele vai lá, abre aquele livro dele, assim está escrito. Daí, por causa disso aí, ela abortou o primeiro e teve esse menino depois. E quando acontece esse aborto, muitas vezes esse espírito de morte fica presente no ventre da mãe. O próximo a ser gerado vem sobre a influência desse espírito de morte. Bem, o Senhor falou, oramos juntos, dei uma instrução para eles, que eles ministrassem sobre o menino, pedissem perdão ao menino, se reconciliassem com ele e pregassem o evangelho para ele, para que ele chegasse em Cristo. Esses dias, passados uns dias, encontrei o menino na sede. Acabou. Acabou. E nós aproveitamos para orar, porque entre esse menino e a outra menina que eles geraram, também teve um aborto. E não foi nada provocado, foi uma coisa que veio espontânea. Mas o espírito do diabo, ele não mede isso, que às vezes, ah, mas coitadinho. Não, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não tem nenhuma misericórdia. Quando ele opera na vida de alguém é para matar. Só não mata pela misericórdia de Deus. E esse menino, ele tinha muita dificuldade de acolher o evangelho. É. Ele não queria o evangelho, ele rejeitava o evangelho. É. E ele tinha uma linguagem satânica. É. Com os pais. Com os pais, é. Acabou o problema do pânico. Acabou. Esse espírito de morte, né? Alzira e eu ministramos com um casal há muitos anos. Ela já não podia fazer as suas lidas. Ela não podia atravessar a rua para ir no mercado que tinha próximo. Tinha medo. Ela não podia andar de elevador porque tinha medo. Ela não chegava na sacada, nem nas janelas, tinha medo e estava vivendo escrava. E é uma mulher cheia do Espírito. Vamos orar com ela. E eu antes fui ao banheiro e Deus me falou, me mostrou o coração dela. E voltamos para a sala e nos ajoelhamos no tapete e começamos a orar. De repente, essa mulher começa a se mover, começa a se retorcer e ficou numa forma de feto. Só para nós saber. O Senhor fez tudo aquilo para nós saber onde é que estava o problema. O marido dela estava preocupado, porque a ideia é que está endemoniada. Não tinha demônios, era uma coisa séria diante de Deus. Deus estava trazendo uma revelação. E essa... Daí a Alzira teve uma palavra de Deus que dizia, chamem ela para a vida. E daí a Alzira falou, nós chamamos ela para a vida, ela começou a mudar aquela posição. Nasceu, acabou os problemas. Acabou tudo. Ela chegou na casa do sogro dela, subiu o elevador, sem prestar atenção. E daí ela foi à sacada. A sacada, eu até não gostava daquela sacada lá. Era... Pá, negócio perigoso. Ela chegou e... Não, e era no décimo andar. Décimo andar. Botou a cabeça para fora. Acabou o medo. Acabou tudo. Ficou livre a mulher. Nós fomos visitar uma senhora no hospital. Ela estava hospitalizada. Que ela entrava em pânico com a claridade do dia, do meio-dia. Com a claridade, não era com a escuridão, né? É. Diz em Deuteronômio 27, 28, as maldições, e uma das maldições que fala lá é que a pessoa vai querer que chegue a noite e não chega, quer que chegue o dia e não chega. Está embaixo dessa maldição. Mas louvado seja Deus, mais rápido. Eu não sei falar rápido. Mas aqui, amados irmãos, em 2 Coríntios 10... Segundo Coríntios 10, então, diz que é para destruir fortalezas, anular sofismas e altivez. Queria que os irmãos estivessem atentos o que são fortalezas. Fortalezas em nossas vidas são áreas assim, fechadas, comprometidas. Sabem o que é uma fortaleza? É um edifício alto, muros altos, e isso, Satanás, ele é especialista em fazer isso. Vai botando pedra sobre pedra, vai fazendo paredes para que a luz de Deus não entre e a pessoa não tenha libertação. E assim é, mas o que são essas paredes? Às vezes nós somos tratados em casa com dureza. Vamos para castigos. Os mais jovens assim, não sei, mas eu ainda sou de outra época. Não era brincadeira. E não é que não merecesse a vara. Nós era quatro filhos homens em casa. A mãe nos juntava e passava o laço. Mas não era com muita misericórdia, não. Não é com sabedoria, com oração, filhinho, deixa eu orar contigo. Não. Era séria a pegada. E botava no quarto escuro. E o quarto escuro é o lugar do diabo. E ele é um artista lá dentro, né? Imagina o que não falava para as crianças, para mim, lá naquele lugar. Primeira coisa que os pais não prestam, os pais não me amam, os pais isso, os pais aquilo. E é, vai levantando pedra sobre pedra, parede sobre parede. E anos, ele não tem tempo para acabar essa obra dele. E vai fazendo fortalezas. E aí vocês podem colocar nessa, só na repreensão, esse exemplo nas crianças, outras tantas coisas, impurezas, os filhos vendo os pais com mentira, brigas, maldições, e vai formando essas fortalezas, e assim nós chegamos em Cristo, desse jeito. E diz aqui que é para destruir fortalezas. Destruir fortalezas é deixar com que a luz de Deus entre nesse lugar. Sempre é iniciativa de Deus. Deus mandou o seu filho, luz, no mundo. Veio luz, foram acabando as trevas. Veio luz. E ele diz, vós sois a luz. Nós somos chamados para iluminar esse lugar escuro. Esse lugar onde não vem luz, não tem revelação. A pessoa fica oprimida. Uma frase assim, tu não vai ser nunca nada na vida. Esse negócio sobe essas paredes. A pessoa nunca nunca consegue sair dessa situação por uma palavra maldita, profetizada. Paredes imensas, não entra luz. Diz o texto de João, primeira carta de João, diz que se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É a única maneira de nós ser livres é se vem luz, luz de Deus. Não é uma coisa inventada no nosso psique, no espírito. Deus traz luz à situação. Ele lembra de todas as coisas, está escrito, está tudo determinado. Ele lembra de tudo, Ele faz o Espírito Santo que vive em nós nos lembrar de tantas coisas. E por causa dessa ação do Espírito Santo vem luz. E quando vem luz, essas paredes não resistem. Dizem que Satanás é como uma barata tonta. Só opera nas trevas. Quando as mulheres vão à cozinha de noite e acende a luz e vê uma barata, e essa barata sai para cá e para lá, as mulheres sobem em cima das cadeiras, das mesas, acorda o marido, né? Que cena, né? Não é assim, né? Os maridos também têm medo de barata, né? Mas Satanás, ele sempre anda em trevas. A luz de Deus vence ele. Não pensa que nós podemos fazer alguma coisa para vencer o inimigo. Quem vence o inimigo é o Senhor. Ele é luz e ele vence as trevas. Porque onde entra a luz, acabam as trevas. E assim o nosso Deus é vitorioso. Ele é hiper, é muito mais. Ele entra em todos esses lugarzinhos escondidos. É. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Mas quando não se manifesta isso, pode estar certo que se manifesta morte, tristeza, dor. Aí acontece todas essas coisas. E aqui então a palavra é para destruir essas fortalezas, esse domínio de Satanás. Apesar de nós estarmos justificados em nosso espírito, às vezes temos esses conflitos. Estou certo? A experiência dos irmãos às vezes é essa. Não só na vida pessoal, mas na vida de ministração de uns para com os outros. É isso? Está cheio de gente guardado em fortalezas. Não pode manifestar o amor de Deus. A segunda coisa que diz aí é anular sofismas. Anulando vós sofismas. Sabem o que é sofismas? Enganos são argumentos falsos formulados com o propósito de induzir ao erro. Satanás é especialista. Ele começou com Adão e Eva. Ele conseguiu destruir esses dois que estavam num lugar santo e sem pecado. Eles não conheciam pecado. E ele, pelo engano, pela falsidade, por toda essa obra de argumentar. Com Eva, ele disse para Eva, mas Deus falou assim, pondo Deus em xeque ali? Tu tens certeza que Deus fez isso? Olha o que diz, né? E confundiu a Eva. E a Eva então começou a andar com esse assunto, esse sofisma na sua vida. Diz no versículo 9 do capítulo 2, diz assim Deus: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vocês leem 3:3. Depois que Satanás tinha mentido para Eva, olha o que aconteceu. Diz assim, ó, a Eva falando: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas qual era a árvore que estava no meio? 2:9 diz que a árvore que estava no meio era a árvore da vida. E Eva já estava confundida se era a árvore do meio que não podia comer ou era outra árvore. Para ver como esses sofismas atrapalharam a vida da Eva. E ela, no fim, já não sabia. E ela nem sabia dessa palavra que Deus tinha dado, porque Deus tinha falado com Adão. Ela nem sabia, ela fez uma conversa. Mas a conversa de Satanás é assim: não comereis de toda a árvore do jardim. Como se Deus estivesse falando a Adão uma coisa errada. Deus não é Deus. E diz logo a seguir: e vocês, comendo dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vão ser como Deus. É isso que Satanás quer. Ele não nos fortalece para nós ser como Deus? Cheio de soberba, cheio de altivez? Muitas vezes. Mas sofismas nós precisamos anular. Paulo diz aqui, logo a seguir, em 2 Coríntios 11, logo a seguir aí, ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas que são devidas a Cristo. O cuidado de Paulo com a igreja lá, assim como Satanás enganou com astúcia, também seja corrompida a vossa mente. Satanás, ele usa um princípio de falar sempre na primeira pessoa do singular, para confundir a nossa mente com aquilo que nós pensamos. Quando eu penso assim, eu sou, eu quero, eu sempre penso na primeira pessoa. E ele, às vezes, fala ao meu ouvido na primeira pessoa, para confundir. Daí eu chego na frente do espelho e digo assim: mas como eu sou feio. Eu sou feio. É ele que está dizendo. Eu fui criado por Deus. Eu posso não ter aquele jeitão bonito, né? Mas Deus me ama. Agora, quando eu chego de frente ao espelho, eu digo assim: mas eu sou feio. Quantas pessoas chegam diante do espelho ou diz ao marido: ah, tu me trata assim porque eu sou assim. Tu me trata assim porque eu sou gorda. Todo mundo pensou nisso, né? Hein? Agora que eu estou cheia de ruga, eu não tenho mais valor. Isso não é ela. É ele falando. Disse o Senhor Jesus, quando ele fala da parábola da semeadura, ele diz que às vezes ele lança a semente dele e vem Satanás e rouba. É assim que ele faz. O Senhor disse assim: eu te amo. E ele vem e diz outra coisa. E nós cremos em quê? Na mentira, nesses argumentos falsos dele. São mentiras com a aparência da verdade. Sabe quem vence a mentira? A verdade. Simples, né? Muito simples. Tem mentira? Deixa vir a verdade que resolve o assunto. Não precisa luva de boxe, não precisa nada. casal, né? E agora? Os dois com luva de boxe. Deixa a verdade chegar para ver o que acontece. Satanás vai embora. Nós oramos, o casal ora, como nós cantamos, né? Orar, orar, orar, ainda outra vez, orar, orar, orar. Sofismas é isso. Então, começam de forma sutil, o diabo coloca questionamentos na nossa mente, na mente do discípulo, e vai havendo aquele acolhimento. E vem a dúvida, vem a incredulidade. E não é assim. Terceira coisa que diz aí no nosso texto é altivez. Altivez também fala de alguma coisa alta. Conhece alguém com o nariz empinado? Nós somos muito parecidos com ele, né? Não é assim? Olha por cima. É um lugar também elevado, assim como é as fortalezas. E aí aparece orgulho, arrogância, soberba. Lembra da história de Nabucodonosor? Ele conta a história dele, que ele foi pastar lá como um animal, até que ele reconheceu que o Deus do céu é que manda. E acabou a soberba dele. Mas lembram que essa mesma soberba operou na vida do filho dele? Não é o mesmo espírito? Abraão deu uma mentira e Isaac deu a mesma mentira? Esse espírito, ele funciona assim. Por isso que nós, tem coisas que vêm de nossos pais e tem coisas que nós é que operamos. O orgulhoso, então, tem dificuldade de conhecer a Deus, não se submete a Deus, nem às pessoas que o Senhor colocou. O soberbo é assim, ele não consegue dizer, isso é assim, é Deus. Não. O soberbo sempre sabe mais do que qualquer um. Não acolhe as coisas de Deus. É como um espírito de idolatria. Idolatra o seu eu. Eu sou assim. O homem sendo o seu próprio Deus, independente, fazendo sua própria vontade. A gente às vezes se defronta com irmãos que chegam em Cristo assim e ainda permanecem assim. Precisam ser curados. A alma ainda está doente, precisa ser liberta, precisa vir luz para terminar com essas trevas. E ainda tem um outro ponto aqui, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Como deve ser a nossa mente? Vocês lembram que Paulo fala da armadura de Deus? O capacete de quê? Aí, ó. Capacete da salvação. Porque aqui é que se realiza todas as coisas. Aqui eu decido por Cristo e aqui eu mantenho minha vida. Se esse capacete da salvação, isso que foi nos dado, não nos proteger, olhos, ouvidos, nariz, boca, que já são os sentidos do corpo, que dirá a nossa mente, nosso raciocínio, nossa memória, tudo está aqui. Coisas que ficaram ruins do passado, que nós queremos pôr é uma pedra em cima para não nos lembrar daquelas coisas. O Senhor volta e meia tira essa pedra para que seja limpo. Jesus disse que uma árvore para dar bom fruto, ela precisa ser limpada completamente, tirar tudo de volta. Então nós precisamos desse tratamento de Deus no nosso pensamento. Precisamos levar o pensamento a obediência de Cristo. Olha só o que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, diz assim: finalmente, irmãos, ele está escrevendo essa carta lá, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que procede da verdade, tudo que é verdade, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensamento limpo, livre, respeitoso, amável. Aqui, então, está dizendo como deve ser o nosso pensamento. Precisa levar ele cativo à obediência de Cristo. Nós precisamos confrontar com a verdade. Nós precisamos ler as Escrituras. Os irmãos têm lido? Sem cessar, amados. A nossa mente precisa ser enriquecida da palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso precisa ocupar nossa mente. Isso chama-se esse capacete. Para que esse capacete? Por causa dos dardos inflamados do maligno. Quando Satanás vem falar, o teu ouvido está protegido. Ele diz A e o Senhor dentro diz B. Né? Deus tem uma outra palavra, não é uma palavra igual a dele. Proteger. Por que proteger os nossos olhos, nossos ouvidos? Paulo não diz que é para nós fugir do pecado, fugir da idolatria, fugir da impureza? Está nos dando olhos, escapem, sai daí, não permanece aí. Capacete, porque o dardo vem sempre. E normalmente esse dardo pega sempre na mesma fraqueza. Né? Nós fizemos um propósito, não vou mirar mais. Longe de mim toda a ira. Desculpa. Toda a ira. Longe de mim, eu tenho que fazer morrer a minha natureza, eu tenho que me despojar da ira. E fica, e fica, e fica, e Satanás meta a flecha, meta, meta. E até de coisas que às vezes nós nos irritamos com razão. Razão é uma coisa da mente, uma mente que está comprometida. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amados, então essas três coisas nós identificamos como o que faz com que a nossa alma esteja cheia de feridas, de ataduras, de dores. Eu não sei quantas horas são, mas está cedo? Podemos tocar mais um pouquinho? Então eu quero apresentar para vocês os recursos que nós dispomos para essa batalha, essa luta entre essas fortalezas, sofismas, altivez e o nosso pensamento. Não sei se o irmão fez também aquela outra. Não. Tá. Nós falamos lá dos pilares da libertação entre nós lá. Mas é assim, são quatro pés de uma mesa. Tudo que, só para vocês visualizarem, cada pé tem uma função e isso tudo é para que o que Deus quer construir nessa construção, ele possa construir, porque esses pés ou alicerces ou fundamentos ou que mais? Vigas. Como? Pilares. Pilares, é. Ah, é, os pilares esse, né? A cabeça já está cheia de tanto pilar. Então, esses quatro pilares para a libertação são simples e nós precisamos, em primeiro lugar, decorar eles. Primeiro, arrependimento. Segundo, perdão. Terceiro, confissão. E quarto, restituição. Qualquer fortaleza que existe na nossa vida, na vida de alma, vai ser destruída por esses recursos. Tem um problema com a amargura? Quando vem o perdão, vem o arrependimento, a confissão e a restituição, acabou. A amargura vai embora. Algumas experiências que tenho contado, elas são fruto desses recursos de Deus. Armas que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como vai destruir aquela parede? Vem a luz de Deus, vem sua palavra, vem a verdade, e a pessoa, então, pelo Espírito Santo, é convencida do pecado, e então daí acontece o arrependimento. Perdão, confissão e restituição. Uma irmã veio à nossa casa, disse que não suportava mais o marido, e daí eu queria saber o que, que será que divide eles, né? Porque eu às vezes não quero nem saber essas coisas, porque é tudo a mesma coisa, né? Tudo vem do mesmo espírito para dividir o casal, né? E ela começou a falar tanta coisa, tanta pequena coisa. E eu traduzi todas essas lamúrias dela assim como uma coisa assim... eu não recebo flores. Eu não estava diminuindo os problemas da alma dela, mas é assim. Ele não me dá flores. Ele não abre a porta do carro. Ele não me beija, ele não diz nada. Antes dizia tanta coisa, parecia um papagaio, agora não diz nada. Mas a irmã estava atrapalhada na sua alma. Aí disse para ela: você precisa perdoar o seu marido, mas tu não sabe quantas vezes eu perdoei. Estava com toda a força ali, né? Mas é assim, você precisa, em primeiro lugar, você precisa se arrepender. Tem que mudar sua mente. O que estou querendo dele, isso não é assim. E eu tenho que mudar a minha mente. Tenho esse capacete, tenho salvação, tenho uma nova mente, eu penso diferente. Eu sou transformado pela renovação da minha mente. A minha mente é sã agora. Aí vamos para o perdão. Vou lá, vou pedir perdão para ele. Ah, mas e as outras vezes? Vai lá e pede perdão para ele. Confessa o teu pecado. Não conta historinha para ele. Que ele é isso, que ele não faz aquilo. Não, conta o teu pecado. Confessa o teu pecado. E restitui a honra desse homem. E vamos ver o que vai acontecer. Acabou o problema. Acabou o problema. Tão simples, quando opera essas quatro coisas, qualquer situação, medo, angústia, rejeição, né? Nós nem falamos aqui, né? Podia falar o dia todo sobre esse negócio, né? Mas não vou falar, pode ter certeza. Eu não sei. Não vou falar tudo aí. Mas tem tantas coisas, tantas áreas comprometidas da nossa vida, e que essas são as armas de Deus. Vocês já devem ter aprendido sobre arrependimento, perdão, confissão e restituição. Arrependimento não é para a salvação inicial, e é para aqueles que precisam chegar em Cristo, tem que ter arrependimento. Mas aqui são arrependimento de obras mortas, o que diz em Hebreus 6. Aquilo que já deveria estar morto e que está vivo precisa mudar de atitude. Arrependimento. Arrependimento de obras mortas. Essa mudança é metanoia no grego, né? Mudança de mente. Consequente mudança de atitude. Disse João Batista a respeito de Jesus que ele é o machado posto à raiz da árvore. A palavra de Deus é como um machado. A palavra de Deus, ela vem para cortar lá na raiz da árvore. E quando isso opera, pelo arrependimento, confissão, perdão e restituição, acaba o problema. Tinha uma trepadeira que eu levei lá para o edifício. Eu achava tão bonito, uma flor, coisa mais linda, né? E eu plantei do lado de um cipreste. E aquilo começou a subir. E se foi pelo cipreste afora. O cipreste estava dando flores. E flores lindas. Cobriu a telha de um quartinho que tem ali. Foi para o vizinho. Era um negócio. Era bonitas as flores. Mas estava... E quando caía as folhas que secavam, tapava a calha. Estava eu lá, trepado numa escada lá para limpar aquilo. E eu disse assim, mas como é que eu vou botar fim agora? Porque subir lá em cima desse cipreste alto, não dá. Como é que eu vou fazer? Daí o Senhor me disse, corta a raiz. Fiz um buraquinho assim do lado ali, achei a raiz e cortei. Tapei o buraquinho e deixei. Outro dia começou a secar as folhas. E foi secando, caindo, daí puxava assim, caía tudo, terminou. Assim é com esses problemas. Tem que... A árvore está dando mau fruto? Ele sempre vem num momento indesejado, né? A ira, quando aparece, é num momento indesejado. Mulher pronta para passear, para ir ao restaurante, tudo bonito, tudo programadinho, filhos cuidado, tudo. E, de repente, parece uma palavra maldita ali, rapaz. E estraga com toda a festa. Aí, viu? É assim. Então... Essa árvore ainda tem raízes para serem cortadas. A alma. Ah, não, mas eu já confessei meu pecado, Deus já me sarou, tal, estou livre, pá. Mas não é bem assim, porque de vez em quando a experiência não é a mesma da posição essa em Cristo. Então tem que deixar essa palavra de Deus ir lá na raiz. Jesus é o que corta essa árvore. Quando corta a raiz, pode ter certeza que não brota mais. Se tu deixa um negócio para depois, às vezes o negócio tem origem longe e não foi tratado. Casais que tiveram relações antes do casamento e o negócio ficou como ficou. Desonraram a casa do pai e parece que isso não tem problema nenhum. Tudo isso pode ter ficado lá no seu depósitozinho e daí um pouco começa a acontecer. E isso passa de pai para filho e vai adiante. Tem algumas coisas que precisa a luz de Deus. Tem algumas coisas que nós não nos lembramos mais. Mas o Senhor lembra. Se o Senhor quer pôr em liberdade os algemados, pode ter certeza que Ele vai trazer para fora. Tu te escapa na primeira, Ele vem uma segunda. Ele não tem problema. Ele é eterno, como o Asaf canta, né, Asaf? Deus é eterno. Ele não tem problema com o tempo. Tu escapa hoje de uma melhora na tua vida, ele traz outra. até que seja completamente limpa, para testemunho diante do Senhor. Arrependimento, o filho perdido, aquele que Jesus conta aquela história, né? É uma história tremenda. Ele vem e estava arrependido, o pai dele acolheu ele, acabou, foi honrado de novo. Esse é o primeiro pilar da construção. O segundo, não menor, não é por ordem. O segundo é o perdão. A falta de perdão é uma das armas mais usadas e utilizadas por Satanás para nos levar a uma vida miserável, derrotada. Tem pessoas que não conseguem pedir perdão. Às vezes para a esposa, né? Ah, tu me desculpa. Isso não é perdão. Começa que tem que passar por uma mente arrependida. Não vai chegar diante da esposa e do marido e derramar o lixo. Não. Antes do lixo ser derramado, precisa arrependimento. Daí vem perdão, confissão. Mas uma coisa clara. Não é uma coisa de uma mente confusa, atribulada. Não. Com clareza. Senta, vamos sentar. Senta. Para tudo, para. Sentamos e acertamos. Fica lindo, bem consertado. Perdão. Sem nenhuma resistência no nosso coração para perdoar. Não é, perdão não é tentar esquecer alguma coisa. Isso o inimigo é que nos distrai, às vezes, no meio do pecado, nos distrai com esse esquecimento. Ah, te esquece disso. Não vamos mais nos lembrar disso. Quantas vezes nós já nos dividimos por causa disso? Com os irmãos, com todos. Perdoamos a todos. Todos precisam ser perdoados. Tem uma história de Mateus 18 que Jesus conta, que tinha um rei que veio acertar contas com um devedor dele, e ele devia, Jesus um pouco exagerado na sua história, né? Diz que esse cara devia 174 toneladas de ouro. É alguns caminhões, né? De ouro. Era a dívida dele, impagável. E ele pediu para o senhor esse, o senhor perdoou toda a dívida dele. Daí ele saiu dali perdoado e Jesus conta a história de que tinha um que devia para ele 10 dias de trabalho, 30 gramas de ouro. 10 denários? 100 denários? 100 denários. Pagável, 100 dias de trabalho pagável. E ele não perdoou esse que devia pouco. Daí Jesus terminou contando que o rei tomou autoridade sobre isso e botou ele para que ele tivesse que pagar tudo, toda a dívida. Como era impagável, ia ficar o tempo todo preso. E daí Jesus muda a palavra e não é mais uma história, não é mais uma parábola, e ele diz assim: assim meu Pai Celeste vai agir se do íntimo não perdoardes. Então, de vez em quando tem um atormentador perto de nós porque nós não perdoamos. Perdoar sempre. O Senhor perdoa sempre. Terceiro pilar é confissão. Confissão é andar na luz. Confissão é tu abrir tudo, tornar manifesto o que não estava, mostrar-se como é. sem nenhuma máscara, sem nada, contar o que é. Um irmão me contou a semana passada que o Senhor lembrou ele de um pecado de muitos anos atrás, de uma situação pecaminosa dele. E daí ele disse que ele não queria ficar com aquele negócio escuro na história dele, um homem agora sem nenhum problema nisso. E ele foi confessar para a esposa. E contou, e ela disse assim: pá, mas eu pensava que o assunto estava resolvido. E ele disse: está tudo resolvido. Isso foi uma situação de, quem sabe, 10 anos ou mais atrás, mas tudo resolvido. Ele não tinha parte com nada disso mais. E ele disse assim: eu quero que tu saiba que eu sou assim. Eu estou sujeito ao pecado. E toda vez que eu pecar, eu vou pedir que tu me perdoe. Tu me perdoa? Eu te perdoo. Acabou o problema. Veio luz. Te respira de novo, né? Parece que está sufocado por aquela treva. Nós às vezes confessamos a Deus para sermos perdoados. Às vezes confessamos uns aos outros para sermos curados, disse em Tiago. E a restituição, que é outro recurso que dispomos para essa batalha, a restituição é assim. Quem conta uma história bonita disso é Zaqueu. Jesus faz lembrar que ele entra naquela cidade e Zaqueu desce depressa e leva Jesus para a casa dele a pedido do Senhor, que queria ter comunhão com ele. E ele diz coisa interessante nesse contato com Jesus. Ele disse que ele ia dar a metade dos seus bens. Olha só como esse cara meteu a mão no pessoal lá, né? Ele disse assim: eu quero dar a metade dos meus bens aos pobres. E 4 vezes aquilo que eu tirei dos outros. Esse cara devia ele mesmo, né? Seria da metade do que ele tinha. E depois ia dar 4 vezes mais. Entrou o evangelho nesse homem. Entrou Jesus ali, né? Jesus é o evangelho, né? As boas novas. Ele é a pessoa dele, né? Entrou em Zaqueu. E Zaqueu tomou iniciativa. Parecia que ele conhecia toda essa ministração aqui, porque ele tomou iniciativa de: agora estou livre, o Senhor entrou na minha casa, entrou nos meus bens, entrou na minha vida, agora eu estou livre. Esses 4 pontos, eu sei se vocês sabem, vamos dizer de novo. Primeiro, a prática disso, amados, vai trazer grande salvação. Vai curar, vai perdoar, vai restituir, vai fazer coisas novas. A relação de vocês não vai ser mais igual. Vai ser algo de Deus. Aleluia. Não sei se é tardinha, à noite, nós vamos ver 6 áreas de conflitos na nossa vida e que precisamos passar um pouco sobre isso. Primeiro, laços entre almas. Isso vai ser bom saber de novo, principalmente para os casais. Laços entre almas. Tem pessoas que não deixaram pai e mãe ainda. Estão casados há tanto tempo e não deixaram pai e mãe. Talvez tenhamos casamento aqui. Está preparada com roupas especiais, amado? Cânticos especiais, varão? Eu fiquei sabendo que ministraram assim no encontro de casais, penso que foi o Moacir, e disse que tinha muitos irmãos, não foi o Moacir, foi outro que ministrou, e tinham muitos casais que não usavam aliança. Daí alguém disse assim, mas o que é que tem que ver essa aliança? Precisava de libertação mesmo, né? Seis casaram-se outra vez. Não de novo, casaram outra vez. Então, primeiro, esses laços entre alma. Segundo, conjunto amargura. Tristeza, sofrimentos, mágoas, ressentimentos. Terceira área, rejeição e revolta. Está tudo tratado, amados? Ou precisamos passar os olhos nisso? Quarto ponto, medo e ansiedade. Quinta área, sentimentos de culpa. Seis, lembranças negativas. E depois áreas mais conflitantes, como idolatria, feitiçaria, bruxarias, lascívia e maldições. Tudo hoje, viu, Alonso? E depois vamos nos encher do Espírito Santo. Depois que sai toda a carga, daí o Espírito Santo vai se manifestar lá. Obrigado, amados. Desculpe tomar muito tempo aí. Oramos juntos? Oramos juntos? Oramos juntos? Oramos juntos? Oramos juntos? Oramos juntos? Oramos juntos? Oramos juntos? Oramos juntos? Oramos juntos? Oramos juntos? Oramos juntos?